Eu escondia os parentes e ele se escondia. Como dissemos, esse plano de governo se iniciou-se em Medina e teve toda uma tática. O mensageiro foi então um comandante de guerra. Ele era o ministro da área social, o ministro da guerra, o ministro da economia, o governante e o mais sábio de todos que existiram. Vários ataques aconteceram sem acontecer guerras. O mensageiro muitas vezes mandava um grupo com algumas pessoas, vão até aquele lugar e tomem o dinheiro e a fortuna deles. Era permitido isso? Era injustiça? Não, porque haviam tomado dos muçulmanos. Então isso era o quê? Era só uma, é restabelecer a justiça, tomar o nosso, prepare vários dos Ansar Hamza, vai até lá e tome de volta o que haviam nos tomado. Foi desse jeito para vocês entenderem a situação. Só que numa situação existiu algo diferente, uma tática diferente. Abdullah ibn Jahsh foi nomeado para ser o comandante de um exército para uma determinada situação ou determinado ataque. O mensageiro mandou com ele um plano, o plano de guerra, e disse para ele: só abra essa carta depois de 2 dias de caminhada, caminhe com o exército e só abra daqui a 2 dias. As instruções estão nessa carta e só abre daqui a 2 dias. Isso também para nos ensinar que tem que existir táticas, tem que existir segredos, tem que existir, tudo isso tem que existir, para que o exército não saiba antes o que está por esperar ele, para que ninguém vaze a notícia e o inimigo se prepare. Para várias ocasiões, situações, isso é recomendável. Era uma tática nova. Depois de 2 dias, ele abriu o recado do mensageiro, estava ali: ataque a tribo tal, que está entre Meca e Taif. Era a recomendação dele. Se a notícia vazasse, é lógico que eles iam saber antes e se preparar. Quando eles chegaram naquele lugar, por que que nós paramos exatamente nesse ataque? Porque isso tem uma história narrada no Alcorão também. Chegaram para atacar no último dia do mês de Rajab. Vocês sabem que o mês de Rajab é um mês haram, é um mês que é proibido guerrear nele, proibido matar. Existem os meses Hurum, que são meses sagrados no Islã, que o pecado neles é muito maior, e entre eles o mês de Rajab. Além do pecado ser maior e contabilizado em mais, o mês de Rajab era proibido a guerra. No último dia de Rajab, ele chegou ali, o comandante do exército. O que que a gente faz? Atacamos em Rajab, que é proibido. E se a gente não ataca em Rajab, esperar para amanhã, essa tribo vai estar dentro do Haram, também dentro do Haram é proibida a guerra. Em Rajab é proibido a guerra, e dentro do Haram é proibida a guerra. Ele juntou o exército dele, pediu conselho, fizeram um conselho, uma shura, e foi unânime que vamos atacar em Rajab. Atacaram em Rajab. Os inimigos do Islã criticaram: como pode alguém se dizer mensageiro de Deus e atacar em Rajab? Porque Rajab e o Masjid al-Haram eram duas coisas valiosas para os árabes antes do Islã. Voltaram para o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele repreendeu eles e disse: não deveriam ter atacado em Rajab, vocês se excederam, vocês se excederam. E os coraixitas não pararam as críticas e não pararam de colocar as coisas para gerar dúvida entre os muçulmanos, até que Allah Azza wa Jal revelou no Alcorão Sagrado: ó mensageiro, se te perguntarem da guerra no mês al-Haram, no mês de Hurum de Rajab, pode-se guerrear? Diga: a guerra nele é um haram grande. A primeira coisa é isso, quer dizer, cometemos um haram grande. O que isso nos ensina? A reconhecer o erro nosso. Se cometemos algo de errado, por mais que a pessoa seja uma pessoa nobre, quem for que seja, reconheça o seu erro. E Allah disse a eles: reconheçam o ataque, ou a guerra, ou a matança que aconteceu em Rajab, é um pecado cometido grande. mas outros pecados também cometidos pelo vosso inimigo é maior. Quais pecados que eles tinham cometido? Impedir as pessoas de adorar Allah, idolatria, não acreditar em Allah, proibir as pessoas de entrar no Masjid al-Haram é igualmente algo de pecado grande para Allah Azza wa Jalla. E colocar a fitna, colocar a dúvida para que as pessoas saiam do Islã é pior do que a morte. Então veio a repreensão para os muçulmanos, mas veio o alento para o mensageiro dizendo a ele: mas o que eles cometeram é muito maior do que vocês cometeram. Depois disso os acontecimentos se sucederam, foi modificada a Qibla, que antigamente era orado, os muçulmanos oravam na direção do Bayt al-Maqdis e mudou para a direção da Kaaba. Isso também foi um teste para os muçulmanos, e Allah havia antecipado no Alcorão e disse para o mensageiro: os desprezíveis entre as pessoas dirão, os desprezíveis dirão, o que fez os muçulmanos mudarem a direção da vossa oração do Masjid al-Aqsa para o Masjid al-Haram? Diga a eles, mensageiro, para Allah, ou a Allah pertence o nascente e o poente. Depois disso iniciou-se o Shahr Ramadan, o mês sagrado de Ramadan, e foi o primeiro ano de jejum dos muçulmanos, e foi no primeiro ano que se situou a Zakat al-Fitr. E depois disso tudo, um grande acontecimento foi a Batalha de Badr, que foi chamada Badr al-Kubra, Badr, a grande ou a maior, a batalha que dividiu, foi o divisor de água, que foi chamado o dia do discernimento, o dia da divisão, onde o exército do Kufr atacou, ou foi atacado pelo exército da fé, e sobre essa batalha que nós vamos seguir falando a semana que vem, inshallah.